É muita preocupação, colega. Tô preocupado, mas não vou ficar ocupado com preocupações. Sempre acontece o imprevisto, tem muitas previsões. Vivo presente no presente momento. Eu ergo as velas do meu barco e sigo a direção do vento. Deixo que aconteça o que tiver pra acontecer. O futuro é meio incerto e eu nem quero prever. Então não vou gastar meu tempo só me preocupando. Faço tipo Zé que deixo a vida me levando. Quem muito se preocupa, se estressa e logo briga. Já nem me preocupo só pra evitar fadiga. Não, aí é mentira. Eu também fico preocupado quando eu vejo a nossa grana na mala do deputado. E se na favela a polícia chega e ocupa? Essa é uma parada que também me preocupa. Se a gata sai de moto e me chama pra ir de garupa, essa é uma parada que também me preocupa. Mas deixo de lado preocupações com o trabalho. Senão já tava estressado e com fio de cabelo grisalho. Calho, mas não falho, ao contrário da justiça, que só me preocupa e pede mais do que carniça. Falar em carniça, meu vira-lata virou lixo da vizinhança. Esse além de me preocupar também me cansa. E na cama, tome as precauções necessárias pra não se ocupar com preocupações desnecessárias. Por fim, uma parada aqui tem gente que detesta. Quem muito se preocupa aumenta as rugas. Tira o pé do acelerador, calma. Onde é que cê tá indo com tanta pressa? Correndo desse jeito nada vai sair direito. Tenha calma e vê se não se estressa. Tira o pé do acelerador, calma. Onde é que cê tá indo com tanta pressa? Correndo desse jeito nada vai sair direito. Tenha calma e vê se não se estressa. Fila do banco que não anda me estressa. Fala da minha irmã que também me estressa. Não passa em concurso nem faculdade. Estressado, nem na lista de espera. Puta que caralho, meu carro não pega nem no tranco, eu fico louco, tá difícil. E os caras já querem me levar pro hospício. Violência, isso é cansativo. Merda de cotidiano repetitivo. Mas pior que isso não fica negativo. Quando entrei no busão acabei de saber que aumentou o coletivo. Aumentou? Tá, tem que aumentar mesmo essa parada aí. Quando que aumentou essa? Quanto tá quanto essa passagem, hein? R$4. Tá barato. Então tá tranquilo, então vou descer então. Valeu? Vou fazer uma caminhadinha e tal. Pô, falou aí, sem palavras. Ô, e aí, Jerome, beleza? Opa, e aí, bom? Pô, você tá meio estressadão, hein, cara? Você tem? Não, tô tranquilo, cara. Tá de boa? Não, tô beleza. Ó, tá bom? Se liga só aí, cara. Opa, tem uma parada pra mostrar pra você. Fala então. Liga só como é que é. É. Aí, ó. Mais ou menos assim, ó. Tira o pé do acelerador, calma. Onde é que cê tá indo com tanta pressa? Correndo desse jeito nada vai sair direito. Tenha calma e vê se não se estressa. Entendeu o que eu tô falando? Então? Com certeza, tem que seguir no ritmo da natureza. Porque o processo é lento e eu só lamento. Daquele que não saboreia a brisa do vento. Tem que seguir sim na pura malandragem. Respeita, amor a Deus, crescendo na camaradagem. E só se preocupar com aquilo que é necessário pra não se estressar e acabar dando uma de otário. E já era. Do you care?